Ah, ok. Mas era assim. Você. Você é avocado, sua? Ah, ok. Meu sonho começa a sair do ontem. Meia, meu 20. Você me via, sabe? Ah, me via de meu mundo, sabe? A duma na me diga mãe na consciente me dou a minha palavra. Mas não me dá na casa. Qual? Tchau, meu Deus. Ah, ok. Será que não bom pé na mua caia? Qual? Eu já sei a última forma na opinião, me chama, qual? Ok, graças. Mas o que é que era mais sobre o meu Deus como na área? Na lungu na nada na uso ungovu ni itumichwa pasta prophet Jesus na ok mzee ni chini na yeye prophet na nango